Então, lindos mergulhadores sexys. Vocês tão pronto, filha da puta, pra partir pra uma suruba. Em outro mar, cuca pipão, que televisão é fenda da Zoom. Eu não vi direito, filha da puta. Então fecha o nariz e pula. Vive na abacaxi e abaixa aqui pra mamar. Bob, porra da calça gozada, fenda da Zoom. Nós estamos de volta, levando na bunda, quicando na água. Sede você, tá querendo ver. Smith, o Herbert Jagerman Jensen, ele era o número 1. Vou pegar o lápis mágico que eu vou desenhar. Vários machos igual Larry pra eu abaixar e babar. Depois vamos todos juntos pro mal de lixo lá. Vou dar todo o meu dinheiro pros peixes que rebolar. Mas vamos lá, secreto, siriquejo que é roubar. Transformar o siri cascudo num puteiro open bar. Ou ele sabe que o rei é todo mundo declarar. E o balde de lixo é o melhor pra se frequentar. E a fenda da Sul que é a dona da bomba, em frente dos peixes vira casa. Fala que vai caçar com a viva, sendo que nós vai mamar nosso espaço. Nós só que via da gente, agora é mais fishbowl, catch não quer demais. Nós treinamos, é doce de good, chase, estando um buraco de trás. Uma no Patrick e uma no Mar, foi os pais que levantou isso do chão. E foi mandando quanto um que bom, os que vão pra colocar todo mês nesse vaga. Mas os pais que teve atitude de ouro, de efeito ator, esse plano insano. Foi o homem cheio, o mexileuzinho, os caras mais sujos de toda a serra. Fundo, mar, sabonete, escorrega, os caras libertou, já vou brocar. Fala até mais, mostra minha peça de carne que tu vai degustar. Tu se pergunta o que é isso, qual canal de peixe? Um paraíso? Parece que eu tô com cheiro de pito, marfibo, sem medo que aqui é onde eu vivo. Tem nada, sunga, putaria absurda. Patrick, com esse formato de pedra, pra fazer por dentro vestido a minha bunda. Pupunha, Bob bate, pupunha. Mecânico, safado, tá de boia. Mais um dia na feita da sunga. Mais um dia na feita da sunga. Mano, peixada, eu vou te falar. Cheiro de putaria tá no ar, sabe o que causou e vai causar? O que? Mr. Krabs saiu da caixinha e decidiu a receita alterar. Aí teu fica no burger de siri. Pô, o caranguejo tá nem aí. Fudeu. Agora a fenda toda não para na meteção. Taca o dia e noite, day and night, nunca para, irmão. E no Vurebs, plankton, balo sísmico com som. Rock, toque em alto mar, raço, rock, pirocão. Raço, rock, pirocão. Meu sentido a água viva depois que leitou a Bahia da fenda sumida. Poxa, branco em alto mar. Temporada de caçada, água viva. Mas não vou caçar com a rede, eu vou caçar com a boca abrida. Abrida mesmo, como se fosse minha bunda. Porque assim que peixe aprendeu na fenda da sunga.